Nem tudo que você vê na vida é por acaso. Me dê o timbre e eu devolvo dois compassos. Segue o barco que o oceano é largo. Gotículas de água alimenta esse fato. Se eu for perdido naquele espaço, MPC manipula e esse vira um clássico. Lapidários buscando a perfeição. Todo o processo resumido em transformação. Pra vencer, ação pra somar. Estado da matéria a se modificar. Conhecedor sabe o valor que tem. Dom pra enxergar, vai mais além. A luz te engana e ofusca os seus olhos. Do final dos tempos aos primórdios. Conhecimento vale, informação também. A vida é um processo que vai além. Primeiro hip hop, segundo história. Terceiro reconhecimento, quarto respeito. Quinto, todo entendimento. Entre o hip é matéria pura. Break grafite, DJ riscando a música. Primeiro hip hop, segundo história. Terceiro reconhecimento, quarto respeito. Quinto, todo entendimento. Entre o hip é matéria pura. Break grafite, DJ riscando a música. Como um chumba, caixa como um prata. Rima bem feita, como um objetivo final alcançado. A tábua esmeralda fala do que é necessário. Eu compreendo e me coloco nesse páreo. Pra que rimar? Vieram me perguntar. Por que você? Já quiseram de me saber. Por que isso aí? Vieram me inquirir. Você não vai desistir? Vou coletando aquilo que eu posso. Só posso escanear o ambiente ao meu redor. Eu sei de cor as fórmulas que eu já experimentei. Onde encontrar a abundância de matéria-prima. Eu sei, uma ideia, um cinco, motivação, um beat. É só o que eu preciso para fazer minha rima. Vou misturando tudo, vou martelando chumbo. Essa é minha matéria-prima. Primeiro hip-hop, segundo história. Terceiro reconhecimento, quarto respeito. Quinto, todo entendimento. Entre o hip é matéria pura. Break grafite, DJ riscando a música. Primeiro hip hop, segundo história. Terceiro reconhecimento, quarto respeito. Quinto, todo entendimento. Entre o hip é matéria pura. Break grafite, DJ riscando a música. Desde o gravafone usado no intervalo da orquestra. O disco é usado no entretenimento da plateia. O mundo gira, a tecnologia é responsável por deixar o som audível e agradável. Porém primeiro tem a camaleontice que desconhece a geração de músico simplista. No que diz respeito à matéria-prima da produção, já faz tempo que um PC e um fone bom, mais teclados ou samples ou outros compactos, ou somente com as estações de trabalho. É lápis do ritmo, que é a espinha dorsal, e a palavra interpreta a alma do instrumental. Pra tal contexto, o verso é mensageiro do tempo, vindo no eixo, no plumo dos sentimentos, basta uma pulsação e a rua fica sabendo. Existe a matéria, a ferramenta é o conhecimento. Primeiro hip hop, segundo história. Terceiro reconhecimento, quarto respeito. Quinto, todo entendimento. Entre o hip é matéria pura. Break grafite, DJ riscando a música. Primeiro hip hop, segundo história. Terceiro reconhecimento, quarto respeito. Quinto, todo entendimento. Entre o hip é matéria pura. Break grafite, DJ riscando a música.